Pela manhã ele acendeu uma vela e ao meio-dia ele rolou os dados e uma simpatia no quintal. No fim da tarde mais um baseado e à meia-noite consultou os búzios e uma bola de cristal. Será que um dia vai achar a resposta? Será que ainda vai andar perdido? Quem poderia me ajudar? Um caranguejo que andou de costas, na contramão a vida sem sentido, sem sinal pra retornar. Outra manhã sintonizou no dial, uma frequência que lhe trouxe vida, parecia um sinal, aconselhando a todos os aflitos e um Pai Nosso que lhe fez sentido. Tudo agora é tão normal. Parece que encontrou uma resposta. Foi um guichê de achados e perdidos. Quem iria acreditar? Será que o caranguejo andou pra frente? E o que não tinha agora tem sentido? Mais um homem a voar. Pronto, ele aceitou. Foi tudo que ele sempre quis. E ele comeu o pão do céu, se transformou num corredor e agora pode ser feliz. É que ele agora tem uma resposta e nunca mais vai caminhar perdido. Tem história pra contar. Sentido, só Jesus pode explicar. Ah, que ele agora tem uma resposta e nunca mais vai caminhar perdido. Tem histórias pra contar. E ele diz que vai morrer bem velho e vai levar aos loucos o sentido. Só Jesus pode explicar. Estraguei, né?